Fecha os teus olhos. Nossas armas não são carnais, mas espirituais. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Senhor, eu vou destruir fortalezas. Sabe por que muitos não conseguem participar de um culto? Sabe por que muitos se incomodam com muita verdade que é exposta pelo Senhor e pelo Espírito do Senhor? Por causa das fortalezas. Não, deixa isso do jeito que está. Deixa eu quietinho na minha casa. Deixa, não traz ninguém para mexer nesse assunto. Não traz, isso aí não interessa a ninguém. Ninguém tem que saber. Ninguém tem... Senhor, eu quero romper com fortalezas. Como o diabo tem prendido tantas vidas nas fortalezas do consumismo, da necessidade de ter. Se eu não tiver, eu não me sinto bem. Quantas fortalezas do diabo. Ore ao Senhor, colocando diante dele qualquer uma destas fortalezas. Ou simplesmente colocando diante do Senhor: Senhor, eu nem sei o que mencionar a ti. Mas eu não quero estar na fortaleza que me faz pensar que não, eu estou, não, comigo está tudo bem, tudo bem. Eu não quero essa fortaleza. Eu quero me render aos teus pés e dizer: aquilo que o Senhor quiser me mostrar, me mostre, porque eu quero crescer cada dia mais. O sábio se levanta e destrói as fortalezas da cidade. Dá-me a tua sabedoria, Senhor. Se alguém que veio a esta reunião nesta noite, eu não tenho dúvida que veio, porque o Espírito do Senhor o trouxe aqui. E se alguém que veio aqui pela primeira vez, ou tem vindo algumas vezes, e nunca disse publicamente: eu quero que Jesus entre na minha vida e me transforme por completo. Se você nunca disse isso publicamente, num culto como este, e quer dizer nesta noite, quero pedir que você levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero, neste lugar, nesta noite, dizer como eu nunca disse publicamente: Jesus, eu me rendo para que o Senhor venha cuidar da minha vida, dirigir, guiar, ser Senhor da minha vida para sempre. Alguém assim, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que veio a esta reunião e nunca declarou isso publicamente e quer fazer nesta noite, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se há alguma fortaleza que te prende, fortaleza da religiosidade, nós declaramos o fogo do Senhor desfazendo estas fortalezas para que você seja completamente tomado pelo Espírito do Senhor. Alguém aqui que mesmo frequentando a igreja, mesmo andando com o Senhor, honrando a Deus, temendo a Deus, identifica que algumas fortalezas estão te conduzindo à raiva, à ira, à depressão, ao rancor, à tristeza, ao desânimo, continuamente vive assim. Quero pedir que se levante, eu vou orar por você. Eu me levanto, eu vou orar. Eu vou colocar diante do Senhor. Eu estou andando com Deus para que Ele transforme a minha vida. Eu não quero nenhuma fortaleza do diabo. Não quero, Senhor. Porque nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nesta noite, nós estamos diante do Senhor, o general, o Senhor dos exércitos, o poderoso, o que tem todas as armas espirituais para destruir as fortalezas. Eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui para o altar. Pode vir aqui para frente, irmãos. Dizer: Senhor, eu não admito. A palavra tem que ser mais ousada. Eu não admito mais minha mente, minha alma, minha vida, meu espírito, meu corpo, dominado por fortalezas. Não importa qual o nome delas. E eu venho ao teu altar para pedir que o Senhor derrame fogo na minha mente. Fogo. Eu estou pedindo fogo espiritual na minha mente. Fogo do Senhor queimando, consumindo. Este fogo que é uma arma espiritual. Queimando, consumindo, desfazendo fortalezas, estruturas de raciocínio, dardos inflamados do diabo. Aquilo que porventura eu posso nomear como algumas coisas que foram nomeadas aqui, ou aquilo que eu nem sei como nomear, eu quero ser que seja destruído nesta noite, no poder do nome de Jesus. Levante a sua voz e você vai fazer a oração. A tua oração será ouvida e atendida pelos céus nesta noite. Levante a tua voz e diga: Senhor, eu me levanto. Eu destruo as fortalezas que foram plantadas pelo maligno em mim. Às vezes eu até acho que essas fortalezas me ajudam, mas na verdade elas estão me aprisionando e me matando, e me impedindo de crescer no conhecimento de Deus. E eu repudio da minha vida estas fortalezas. Declare isso com intrepidez. Fale isso com os teus lábios, não apenas pense. Declare isso, eu repudio, eu expulso da minha vida essas fortalezas, eu não admito isso mais na minha vida, eu viverei debaixo da luz, da graça, da verdade, como sábio de Deus. Eu me prostro de...